preciso for amor, eu não duvido. Sou de pagar qualquer valor. Qual é o preço disso? Vai ser nosso segredo. Perto de você o medo perdeu o sentido. Perco as horas, elas fogem com você do lado um dia inteiro. Eternidade é quando eu não te vejo. Ligo se preciso for amor, eu não duvido. Vai dar bom, viu? Só depende de você. E aí? O bem me quer, não aceito, mal me quer. Vem pra cama com seu homem, hoje vem ser minha mulher. Dar um rolezinho no shopping, vem no pagodinho. Deixe que todo mundo veja que seu boy é lindo. Deixar que todo mundo aprenda o quanto amar é lindo. Só depende de você, e aí, qual vai ser? Vai querer ou vai correr? Vou deixar anoitecer, logo mais tô te chamando pra fuder. E aí? Só depende de você. Só depende de você. Logo mais tô te chamando. Só depende de você. Essa é a hora, bebido. Só depende de você.